sei mais nada e o que será de mim? Uma história em que o princípio mais parecia um fim. Na mala do carro só levo a guitarra e as letras que escrever. Vão falar desta viagem que eu não vou esquecer. Vou partir sem demora. Vou partir. Parto sem saber, sem saber se sou capaz. Deixo tudo para trás e vou para longe. Deixo